vira só doido, apelidado X, muito louco, pra quem rima pouco, todo meu desgosto, bebê ela do banco, só fica com troco, bro. Então, quer saber por que a rima faz o clima? Ganha colher com os mano e com uma pá de mina, rima, cola de esquina com os mano, diz eu tô na fase, deixa a guerra em segundo plano. Tava pensando, para querer gladiar, você tá me olhando, parece que quer me matar. Me desculpa, eu não tenho culpa, pega o microfone e manda logo a sua fuga. Seja original porque o povo não engole, blá blá blá blá blá, conversa mole, porque tem muita ação, resultado, ei, alô alô marciano, lunático, clássico de mão, quantos porque eu vou pro estádio, na vitória, na derrota, todo mesmo lado. Você não entendeu, então eu vou dizer de novo, não entro pra perder, filha da puta, eu tô no jogo. Chapa o coco, chapa o coco, chapa o coco, chapa o coco, chapa o coco, chapa o coco, chapa. Sabe como é que muito fala, pouco faz? Sabe como é que muito fala, pouco faz? Sabe como é que muito fala, pouco faz? Cê sabe como é, quem muito fala pouco faz. De tanta rima dos meus versos eu já não lembro mais. Que porra é essa? É minha rima. Aí não dá pra entender, né? Tá dando pra entender essa parte da frase? Mais ou menos, né? Bom, foda-se. Cê sabe como é, quem muito fala pouco faz. De tanta rima dos meus versos eu já não lembro mais. Que porra é essa? É minha voz que tá no rádio. Minha levada, meu estilo, cena que é plágio. Eu sei que não é fácil, eu também lamento. A minha cara em todo canto eu não aguento. Me dá um tempo, me deixa em paz, por favor. Acessa www, toque ideia com robô. A sua dispor, perto bomba, clique. Caiu na rede, pitch novamente. Clique. Tem na mente o pensamento verde. Clique. A vista, baby, baby. Chapa o coco, chapa o coco. Eu sigo em frente só eu, no meu mundo louco. Pra quem rima pouco, X bicho solto. Direto da Coab 2, a tata pipoco. Chapa o coco, chapa. Chapa coco, chapa coco, chapa coco, chapa coco, chapa coco. Agora eu sei muito bem qual que é. Pandeiro na mão ou bola no pé. Malandro nem sempre é malandro, é mané. Um, dois, X, qual que é? Me dá o microfone aí, segue a rima. Todo mundo então vai lá, mão pra cima. Esquerda, direita, geral, tá no clima. Chapa o coco, os mano e as mina.